Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Como habitualmente por aqui nesta altura, estas duas horas de emissão radiofónica que demos o nome de Orelha Extra, à sexta-feira, à noite, no Brasil, Rádio UFSCar em São Carlos, mais propriamente, e depois ao sábado em Portugal, Rádio Online, Kitsnet, RUC, Rua e Castrense. Sejam então bem-vindos a estas duas horas de emissão centésima décima. precisamente com este tema, Halo, que apresentamos um novo trabalho da banda de Chicago, Disappears, mais uma vez saído na Cranky Records, chama-se Guider. Não há muitas bandas de rock and roll deste calibre e desta qualidade nos dias de hoje. Basta apenas dizer que depois da gravação deste disco o baterista saiu e neste momento quem toca bateria, pelo menos nos concertos ao vivo, é nada mais, nada menos do que Steve Shelley, o homem conhecido por estar há muitos, muitos anos à frente desse mesmo instrumento, nos Sonic Youth, precisamente. Disappears a darem um arranque a mais duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, e não ficamos por aqui, claro, continuamos com o grande Steve Wynn, acompanhado pelos Miracle Tree, ainda do último Northern Aggression. Figura incontornável do rock and roll norte-americano desde há 30 anos a esta parte, primeiro com os Dream Syndicate e depois com uma excelente carreira a sol num rock que poderíamos chamar mais clássico, Steve Wynn, acompanhado pelos Miracle Tree, o seu último longa duração, Northern Aggression, e desta vez o tema escolhido foi Cloud Spitter. E continuamos ainda com figuras incontornáveis da música rock and roll. O próximo senhor chama-se Adam Franklin e, para aqueles mais distraídos, esteve à frente de uma incontornável formação de nome Swerve Driver. Adam Franklin já vai no seu terceiro álbum, em nome próprio e também assinado pelos Bolts of Melody. Este chama-se I Could Sleep for a Thousand Years, porque vão ficar dois temas: Yesterday Has Gone Forever e I'll Be Your Mechanic. Quem não conhece não sabe o que perde e também vai passar a ouvir. Yesterday has gone forever. We'll be right back. entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Fin dude. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelhar mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. O melhor seria mesmo chamá-lo de teclista, Marco Benevento. Mais um seu excelente disco, Between the Needles and Nightfall. Já há algum tempo que por aqui não rodava. Desta vez, You Know I'm No Good. E de seguida para algo um pouco mais minimal, a menina norte-americana Angel Olsen, que lançou, pelo menos do nosso conhecimento, duas cassetes. A primeira que roda hoje, e também já ter rodado em emissões anteriores, Lady of the Watermark, só com versões. Desta vez vamos ouvir um tema tradicional norte-americano, B-I-T-C-O-M-T-A-L-H, e depois da outra cassete, Strange Cacti. Original Some Things Cosmic, Angel Olsen. Black is the color of my true love's hair. His lips are something so wild, fair. she que seja em fita magnética, estes dois trabalhos da menina norte-americana Angel Olsen em vinil ou mesmo CD, porque não ficariam muito melhores, pelo menos em termos de qualidade sonora. A cassete primeira, Lady of the Watermark, só com versões, e depois a outra, Strange Cacti, de onde escutamos Some Things Cosmic. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how it doesn't matter? Orelha Extra, spreading the gospel around here. This world is at a tremble with his strength and mighty power. They're sending up to heaven to get the brimstone fire. Take warning, my dear brother, be careful how you plan. You're working with the power of God's own holy hand. Atomic power, atomic power, was given by the mighty hand of God. Atomic power, it was given by the mighty hand of God. You remember two great cities in a distant foreign land, when scorched from the face of earth, the power of Japan. Be careful, my dear brother, don't take away the joy, but use it for the good of man and never to destroy. Atomic power, atomic power, was given by the mighty hand of God. Atomic power, atomic power, it was given by the mighty hand of God. Hiroshima, Nagasaki paid a big price for their sin. When scorched from the face of earth, their battle could not win. But on that day of judgment, when comes a greater power, we will not know the minute, and we'll not know the hour. Atomic power, atomic power, was given by the mighty hand of God. Atomic power, atomic power, it was given by the mighty hand of God. This is Groucho Marx. A few days ago, I was talking with the Director of Civil Defense, and he told me some things that I feel everyone should know. That's why I'm speaking to you now. Did you know, for example, that your chances of surviving an atom bomb attack are excellent? It's true, but there's a big if. You must do everything possible now to help yourself and your family. Nobody else will help you. Listen, because this is important. Keep a complete first aid kit handy. Keep a closed container of drinking water in your refrigerator, enough for 3 days. Be sure you have a good fire extinguisher. Take a look around your house right now and pick out the safest spot, away from windows and doors. Make sure that every member of your family understands he is to rush to that safe spot when there's danger. I'm convinced that these precautions are necessary right now, and I hope I can convince you. They're important to your family, yourself, and your community. I love my baby, 92, 92. She's got a high potential and a low resistance point. She's got a high potential and a low resistance point. I have to be so careful, that girl might blow up the joint. Yeah, she heats my room, she lights my light, she starts my motor and it runs all night. She's my Tommy baby. Yeah, she's my atomic baby. She's my atomic baby, and I have to handle her with care. They can build them small, they can build them large, but they can't build a motor that will stand a charge. She's my atomic baby. She's my atomic baby. She's my atomic baby, and I have to handle her with care. She's a little bitty mama that needs a whole lot of room. She can ignite your rockets and lead you on to the moon. Got a doll, baby, I love her so. Nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. A regular pint-size atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Atom bomb, baby, loaded with power. Radioactive as a TV tower. A nuclear fission in her soul. Loves with the electronic control. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Atom bomb, baby, boy, she can start one of those chain reactions in my heart. A big explosion, big and loud, mushrooms me right up on a cloud. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Atom bomb, baby, sweet as a plum. Carries more wild than uranium. When she kisses, there's no hitch. 0 hours, she turns on the switch. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Atom bomb. Mais uma vez por aqui, a excelente compilação dupla que tem como temática a Guerra Fria e principalmente as duas primeiras décadas entre 1945 e 1965 do século XX e, claro, os temas também sobre esse período da história conturbada do Ocidente. Chama-se Atomic Platters, Cold War Music from the Golden Age of Homeland Security, e desta vez escutámos The Buchanan Brothers com Atomic Power, depois um PSA, Public Service Announcement, pelo comediante Groucho Marx, Civil Defense Spot, Excellent Chances, A seguir ainda Amos Milburn, Atomic Baby, terminamos com The Five Stars, Atom Bomb Baby, CD duplo lançado em 2005, Atomic Platters. Continuam sons mais calmos, no caso o casal Caleb Malkin e Colin Kinsella, Big Blood. Oh, como núcleo principal o casal Caleb Colina, o projeto Big Blood, casal que esteve à frente também de uma banda que chegou a fazer algum furor no circuito alternativo norte-americano, os Cerberus Shoal. O último trabalho para os Big Blood, Dark Country. Dois temas a rodarem na orelha extra de hoje, este She Wanderer, e a rodar já a seguir, Reverse Hymnal, Big Blood. Thank you. os italianos Calimbro 35, na sua compilação recentemente editada, que recupera lados B de singles e temas também saídos em compilações, recriações de velhas canções de bandas sonoras italianas, mas também alguns originais. Chama-se Rare, a blend of the purest soundtrack themes, e o tema foi Como um Romanzo. Final da primeira das duas partes de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, sexta-feira à noite no Brasil, Rádio UFSCar 95.3 FM e radio.ufscar.br, a rádio da Universidade Federal de São Carlos, Estado de São Paulo. Depois, ao sábado, em Portugal, na rádio online Kitsnet, à meia-noite, wix.com/kitsnet/rádio, na RUC, ao meio-dia, 107.9, RUC.pt, na rua, às 19h, 102.7, rua.pt, e, finalmente, Rádio Castrense 21 93.0, radiocastrense.net. Nem vale a pena falar no nosso sítio da internet, que cuja atualização está muito, mas muito atrasada. De qualquer maneira, orelhaextra.com. Para o fim, os suecos Dungan, do seu último Skit e Alt, Barnen and Rar. Försvinner allt och barnen undrar vad hände sen. Och ingen vet hur länge mörkret lår. De sa det vilket som, för vi är borta sen länge då. Så bara bränn, vi bygger någonting.

Foram dois excelentes concertos que aconteceram em 28 e 29 de maio de 2009 e condensados neste disco Epileptical West Live in Coimbra, precisamente nessa cidade, no Festival Jazz ao Centro. A formação Engels, que tem por lá, como já tínhamos dito, Magnus Bro, o trompetista, que está também nos Atomic e faz parte do CD duplo do projeto de Ken Vandermark, os Vandermark 5, último trabalho. Mas para além de Magnus Bro, os Engels têm por lá também Matthias Stahl no vibrafone, Mats Alekklint no trombone, Johan Bertling, contrabaixo, Martin Kutchen, saxofone alto e Kjell Nordesen, na bateria. Desta vez o tema foi Every Woman is a Tree. Os Engels no início da segunda e última parte de Orelha Extra, para prosseguir os franceses Gable. It's cleaning time. Dizemos nós, claro. Were killed. Instruments mended, orchestra 60s. Likes to talk and knows how things work. In 1982, he meets and marries Mummy Cello. She's comprehensive. In 2002, as he was drowning, she saved Guitar Dog. He's a fierce Alsatian that bites and attacks at all times. He needs to be calmed down with food. And if that doesn't work, Daddy Sticks beats him up badly. He hits joints, the tail and the head to teach the dog. He says, the logical way to proceed. But sometimes Mummy Cello needs to call the psychiatric services. Or the police. Totalmente desconhecidos para nós até surgir este disco Cute Horse Cat, os franceses Gablé. Ficaram aqui dois exemplos do que podem por lá encontrar. O álbum sai no este mês, fevereiro, através da Love Records. Ouvimos os temas Four Zeros e The Stone and the Wolf Gablé. Hello, this is Mary Kay. And I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Oh, mais um excelente disco saído da criatividade do norte-americano Will Johnson e assinado pelos seus dois projetos repartidos, entre eles os Syndromatic e os South Sun Gabriel, o EP Hayes. Ouvimos dos primeiros No, They Ain't Mine, e dos South Sun Gabriel, Roda Inhabitants. Oh, this tea. dos melhores músicos de sempre nas Ilhas Britânicas e também um dos que mais adoramos, está no nosso top sem dúvida nenhuma, é também um exímio tocador da guitarra elétrica com uma discografia fabulosa desde os anos 70. Claro que falamos de Mr. Richard Thompson, porque no seu último trabalho, temas novos mas gravados ao vivo, chama-se Dreamatic, ouvimos The Money Shuffle e experimentamos Demons in Her Dancing Shoes. Street, down Chapel Street, they'll jump you, cut your throat as soon as give you the eye. Those wholesome girls down Chapel Street, they need some place to move their feet before they soothe you with a lullaby. Brady's place, the music's loud, and there's my angel in the crowd, but she's the kind of squeeze. Cards, they cry out the rags and lumber. People gassing like the Tower of Babel. Chapel Street, there's coffee bars where the villains meet the stars. Money's changing hands under the table. But we're gonna dance till they shut the door, till they clear the floor, till they beg for more. But she's the kind of squeeze that you can't refuse. We'll be right back.

fez parte dos Dub Narcotic Sound System de Calvin Johnson, precisamente o patrão da K Records. Este é o seu projeto Horned Leg, do álbum Ribbon of Fear. Ficamos com o tema que lhe dá o título. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Bring it, fellow aliens. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Get on your nerves, everything is contagious. Na reta final da emissão 110 da Orelha Extra, também os Sound Pool. Longa duração, Mirrors in Your Eyes, fica Kite of Love. Thank you. sons que encerram a orelha extra de hoje, os Soundpool. E se ainda sobrar tempo, os Drift. Tchau. Goodbye. Goodbye.